Samba vem, a feia mano tem te comba pitile. Samba vem, é samba de Angola que já tem também. Samba vem, a feia mano tem te comba pitile. Samba vem, é samba de Angola que já tem também. Sambei demais, que de manhã eu lá na praia acordei. Sambei demais, que de manhã eu me encontrei. Yeah, yeah, yeah. Deitada à sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar. Ah, a nega do meu lado dizia amor o mata gelado, e o sol tá bom pra queimar. Samba, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eu quero, quero, samba, eu quero, eu quero, quero, quero. Samba, eu quero, eu quero, quero, quero. Samba, eu quero, eu quero, quero, quero. Samba, eu quero, eu quero, quero, quero. Samba, eu quero. Samba vem, a feia mano tem te com uma mentira. Samba vem, é samba de Angola que já tem também. Samba vem, a feia mano tem te conta. Samba vem, malandro é malandro mesmo, pode crer. Sambei demais, que de manhã eu lá na praia acordei. Sambei, que de manhã eu me encontrei. Deitada à sombra de um coqueiro, como quem espera a vida passar. Ah, minha nega do meu lado dizia amor o mata gelado, e o sol tá bom pra queimar. Samba bem, o homem. Samba bem, o aldeia no dele, yeah. Feia, tumeri loba, tumeri loba, tumeri loba. No meia, no meia, no meia, no meia. No meia, no meia, no meia, no meia. No meia, ha. Muito bem, muito bem, muito bom. Samba bem, muito bem, muito bem, muito bom. Samba bem. Essa porra.